cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui uma vez mais ao Cá se fazem, cá se tocam, programa da Boa Nova que já há quase 8 anos, estamos mesmo quase a chegar a essa data. Espero que com agrado da vossa parte. Pois aquele programa que todas as semanas vos habituou a ter convosco uma banda, um autor nacional em destaque e que, claro, como sempre, vos convidamos para apresentar os seus trabalhos. Pois bem, hoje é uma estreia, já na destaque desde o domingo passado, o disco debut de Diogo Pissarra, Espelho, que, como certo repararão na nossa emissão, já há algum tempo anda aqui o tema Só Tu e Eu, portanto, Tu e Eu, um tema que, bem tocado em vários e que naturalmente também serve de suporte a uma banda sonora, uma novela líder de audiências, podemos dizê-lo, Mário Salgado. Pois bem, o Diogo Pissarra tem a paciência, de facto, de nos permitir esta conversa para falarmos deste seu disco de estreia. E, claro, naturalmente saudá-lo, desejar-lhe as boas-vindas aqui, ainda que virtualmente, a Oliveira do Hospital. Bem-vindo, então, Diogo. Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela entrevista e pelo convite. Falar do meu trabalho e da minha vida. Pois bem, e é por aí que vamos começar mesmo, do seu trabalho. No momento em que gravamos, e temos de ser sinceros aos nossos ouvintes, o disco saiu no dia anterior, portanto, a 23 de março. Uhum. Claro que é um primeiro disco e, ainda que possa dizer que não criou expectativas, há de haver sempre um nervoso miudinho associado ao lançamento de um disco. Vai acontecer seguramente com os seguintes, mas este, enfim, é o primeiro. Como é que consegue dominar esse nervoso miudinho e que expectativas tem para a recepção deste seu primeiro disco? Claro que é sempre um nervoso miudinho, não só ao lançar um disco, mas a lançar uma música, a dar um concerto. Acho que em todos estes acontecimentos há sempre aquele receio de querer ser aceito, de querer agradar e, acima de tudo, de tentar corresponder às expectativas de toda a gente que me apoia há tanto tempo. Sou uma pessoa que começou num programa de televisão, entre aspas, começou, entre aspas, porque já há muito tempo... Sim, já antes de abrir a música, exato. Já tinha tentado imensas coisas, já andava na música, já lançava vídeos na internet. No entanto, após o programa, já decorreram 3 anos e sinto que as pessoas, durante esses 3 anos, não desistiram, não me deixaram. E seguramente era o artista sem disco com mais seguidores no Facebook. Por isso, acho que é de valor e eu sempre esse receio de querer agradar a essas pessoas principalmente. Passo a passo, nua face, teu disfarce para te fazeres ouvir. Conta agora a tua forma de roubar e ocultar os meus sentidos. Dizes que me entendes sem me conhecer. Passo em falso, entrei em colapso por pensar que um dia te podia ter. Para crer, recrio histórias para te ver. Tão perto, tão longe, onde estás? De repente pergunto: como posso dar se tu nunca estás? O meu retrato é teu fardo, o nosso doce amargo. Cobro o tempo que gastaste nessa arte de apagar o passado. Vives só para ti e recusas voltar, poder sentir, curar, fluir sem pensar. Como posso dar se tu nunca estás? Resto que sou, nunca estás. Às vezes sinto que a medo respiro quando sobre ti me retira. Como posso dar? Deixamos aqui moto para falarmos de várias coisas. Então vamos começar por aquele que já tinha aqui previsto, que é precisamente esses seus seguidores de canais como o YouTube, como o Vivo, outras redes sociais, Facebook, por aí dentro, Instagram, Twitter. De algum modo, o Diogo tem conseguido criar à sua volta uma curiosidade que faça com que tenha vários seguidores, porque, enfim, eu não encontro paralelo, pelo menos aproximado a estes números que podemos ver em relação a Diogo Pissarra. A que é que julga se deve este facto? Nem eu sei explicar. Apenas gosto apenas de me revelar através do Diogo Artista. Gosto que as pessoas me reconheçam pela minha música, pela minha sonoridade, pelas minhas letras, e não faço mais nada para além disso. Por isso acho que esse reconhecimento ou essa atenção só pode ser disso, porque não faço mais nada a não ser música. E por isso é um enorme orgulho ver tantas pessoas seguirem e acompanharem este meu percurso, porque de facto é sinal de que tudo o que eu tenho feito até hoje e de facto tenho feito muita coisa, tenho tentado estar presente, tenho tentado estar à tona da água. E de facto essas pessoas seguirem é sinal de que o trabalho está a ser bem feito e acima de tudo está a ser sincero, está a ser verdadeiro e foi sempre valores que eu quis refletir no meu trabalho. Usou, e bem parece-me, o termo estar à tona d'água. Isso reflete aquilo que é a imensidão desse mundo de redes sociais, onde aparece muita coisa, onde às vezes nesse turbilhão se perdem as pessoas. Julga que a edição deste espelho de alguma vai cimentar essa situação, ou seja, tornar mais perene o manter-se, como disse bem, à tona d'água? É esse o objetivo, é uma das minhas expectativas, é essa, é através deste álbum conseguir marcar o meu nome ou a minha figura como um artista português e não apenas como aquele rapaz que lança covers na internet ou lança versões. Por isso é que espero que este disco seja o começo de uma carreira e que o nome de Pissarra seja, a partir de hoje, sinónimo de um artista de originais, de um compositor, de um escritor, e que, acima de tudo, me tenha à tona da água, tal como tenho tentado manter até agora. Para um mundo ainda sobra tempo para pagar qualquer resto de mágoa que se prende e curar esse veneno de um copo sujo. Como eu invento tudo para alcançar o teu limite, até gastar o que sobrar. O que há de ti nunca foi meu, e se custar eu meço escuro para trocá-lo por algo melhor, bem maior que nós dois. Mesmo que nunca mais te tenha, mesmo que nunca mais te queira, mesmo que nunca mais te veja, esse lugar onde amar é tudo e o que faltar eu reinvento o mundo para te mostrar que esse amor que nos prende ao mesmo tempo nos liberta maior que nós dois, bem maior que nós dois. Mesmo que nunca mais te tenha, mesmo que nunca mais te queira, mesmo que nunca mais te veja, nós dois. Mesmo que nunca mais te tenha, mesmo que nunca mais te queira, mesmo que nunca mais te veja, pois bem, vamos então recordar aqui o ano de 2012, onde vem a passar e vencer o programa Ídolos. Já há várias... Sim, temos aqui outras entrevistas de pessoas que passavam programas do género e do próprio Ídolos. E há a sensação de quem vê o programa que muitas vezes, de facto, até pelo pois, o continuar de outras edições, vão sendo esquecidos aqueles que venceram ou chegaram às fases finais desses programas. Há pouco disse que usou o termo, acho que até foi este, não deixaram cair. Sente-se que consigo isso não aconteceu? Não consigo dizer isso porque sinto que tenho pessoas à minha volta. É difícil dizer se foi esquecido ou não. É claro que há sempre pessoas que não me viram no programa, nem sequer sabiam que tinha havido uma edição, uma nova edição. Exato. Que foi a minha. Mas há sempre esse receio de ser esquecido. No entanto, não é... Não sei se será o melhor termo, porque de facto existem sempre pessoas a seguirem e quem gosta fica. O esquecido é um termo mais usado para aquelas pessoas que apenas veem televisão aos domingos, não é? Uhum. Por isso nós éramos apenas o entretenimento dessas pessoas e claro que surgiu outro entretenimento para essas pessoas, surgiram novos programas de entretenimento, tanto de música como de dança, surgiram outras coisas, mas quem gostou do meu trabalho, quem gostou da minha voz, continua a seguir-me. E claro que o objetivo é tentar chegar a outras pessoas que não me conhecem. Por isso, no aspecto do esquecimento, creio que nós, participantes, não podemos dizer isso porque sentimos que há sempre alguém à nossa volta a seguir-nos. Podem acontecer pessoas que apenas seguem programas de televisão. E aí é diferente, né? Há pessoas que seguem os artistas, outras que seguem programas de televisão. Eu sei, nem sempre a vida nos vai bem. Parece às vezes que é tarde e outras te chamam cobarde. Um dia estamos a conhecer, há aqui que referir também este aspecto. O Diogo Pissarra não é só uma voz. Temos que referir-lo que tem um aspecto enquanto compositor, autor e também o homem multi-instrumentista, portanto, tem esse condão. É assim que quer também que Diogo Pissarra seja conhecido, não só como a voz que possa interpretar os temas no disco. Gosta que as pessoas percebam, claro, que, de algum modo, é mais do que só isso. Claro, claro. É mais do que apenas a voz, é mais do que apenas a imagem. Há muita coisa por trás das canções, por trás das letras. Há o Diogo que viveu, há o Diogo que experienciou, depois há o Diogo que colocou no papel todas essas vivências, e há o Diogo que surgiu com a melodia na cabeça e tentou compor uma canção, e claro, e a gravou e tocou. Por isso há muito mais do que apenas a voz, do que o intérprete Diogo, porque de intérpretes está o mundo cheio, e em Portugal então existem imensos cantores com boas vozes, até melhores do que a minha. Por isso é que gostaria de ser reconhecido mais como compositor e autor e escritor, porque tal como disse, né, toda a gente canta bem, e eu já ouvi tantas boas vozes que seria injusto ser apenas reconhecido como apenas um cantor. Daí um pouco também a ideia do disco chamar um espelho. A ideia do espelho surge, claro que para este disco é difícil dar um nome, porque o disco tem tantos temas, pode ir a tanto lado, pode ter tanto nome, surgiram nomes de músicas, podia ser a margem, podia ser sopro, no entanto o espelho seria aquele que melhor refletia a minha pessoa, e acho que cada disco, cada música é o reflexo do próprio autor, por isso que melhor nome, senão o espelho, né, para o disco, e claro, refletir não só a minha pessoa, mas também esperar que as pessoas se encontrem no disco e que o seu reflexo também esteja patente no disco. Como conceito normal, é assim o ser social que se mostra ao mundo. Só que é tão conhecido, não se conhece no fundo. Mas tu gostas do poder de ter seguidores. No princípio é fixe, mas traz dissabores. E lês comentários que só te querem ver mal. Na verdade, expões-te racionalmente ao irracional. E tira mais uma selfie, mete mais um filtro. Ganha mais um like, aceita mais um pedido. Diz-me se isso não farta, quando é que para? Essa alegria falsa estampada na tua cara. Um dia irá cair-te a culpa em cima. E onde ficarás nessa dupla vida? Ainda faz a tempo. Aceito o meu conselho, não haverá azar se partires agora o espelho. A verdade é esta, respeito não se compra, e muito menos no mundo faz de conta. Esquece a mentira, ou esquece a mentira, contraria a sinais, risca, fica assim para viva a vida. Respeito não se compra. Faces em rede e um falso. antes de falarmos da criação deste disco, destes 11 temas, vamos também falar sobre a sua formação. E digo isto porque, enfim, o programa Ídolos permitiu-lhe, enfim, abrir as portas para até Londres, onde veio estudar na London Music School. Naturalmente que isto é sempre algo de valorizar, ou seja, e que valorizou os seus conhecimentos. Uhum. Mas se não fosse os Ídolos, de algum modo, mais tarde ou mais cedo, teríamos Diogo Pissarra na música? Não sei, é uma boa pergunta. Ainda há pouco tempo estava a pensar nisso. O que é que seria se eu não tivesse participado no programa? Ou o que é que seria de mim se também não tivesse entrado na música? Uhum. Seria um professor de inglês, de línguas? Seria algo diferente? De esportista? Por isso eu nunca sei o que é que aconteceria, não é? Se eu não tivesse participado no programa Ídolos. É claro que me deu imensas vantagens, conheci imensas pessoas, aprendi imensa coisa e, acima de tudo, deu-me exposição para, no futuro, trabalhar nela e tentar aproveitar ao máximo para construir uma carreira por cima dessa cama que o Ídolos me deu. E quem não o faz, não sei se está a aproveitar bem a oportunidade. Por isso, sem o Ídolos, acho que não seria... Não sei se seria a mesma pessoa e também não teria a mesma facilidade em fazer o que faço hoje. Por isso o Ídolos veio ajudar-me de diversas maneiras e acho que sem ele ou demoraria mais tempo a conseguir onde estou hoje, ou estar onde estou hoje, ou nem sequer estaria onde estou. Por isso acho que o Ídolos veio ajudar-me imenso nesse aspecto. E de Londres, para além da escola, naturalmente, onde, enfim, teve as aulas e tudo que lá acontecia, o próprio ambiente londrino transformou o Diogo Pissarra? Também. Até o próprio, após Londres, já sentir essa mudança e pensar que já nada pode mudar, depois vem Londres, uma cidade que respira cultura, não é? Respira música. E era juntar o útil ao agradável, pois estava a estudar algo que nunca tinha estudado, música, e ao mesmo tempo estava numa cidade de sonho à qual nunca tinha ido. Por isso, juntar estes dois ingredientes para mim foi fantástico, porque consegui absorver. Eu era uma esponja, absorvia tudo, ia aos concertos, nas aulas tentava aprender o máximo possível, trocar ideias, compor, escrevi imenso também em Londres e gravei. Por isso, Londres foi, após o Ídolos, mais um motivo para crescer como músico e como humano. Nós já não somos iguais, demos os passos finais, vivemos tanto, passamos tanto para acabar assim. Um dia fomos iguais, mas já nem sinto onde vais. Perdemos tanto, nem vemos quanto ficou por descobrir. Oh, nós só queremos quando perdemos, e agora sinto que estamos longe. Longe demais, estamos longe, tão longe, longe demais, longe demais. Boa Nova, um mundo de emoções. Nós estamos longe demais. E nisso somos iguais. Tentamos pouco, querendo muito, não há como fugir. Oh, o ar tem peso quando respiro, por saber que é o fim. Estamos longe. Longe demais, beijo demais. Agora sim, vamos falar sobre a criação das músicas e vamos ser o mais curiosos possíveis. Como há pouco disse, és multi-instrumentista, aliás, nos próprios concertos, ou conjugo saber, vem usar quer a guitarra, quer o piano, portanto vai, de algum modo, misturando, para além da voz, naturalmente, vai misturando esses seus conhecimentos para mostrar ao público. Mas eu quero saber, é quando da criação dos temas? Como é que surge consigo? O que é a inspiração? O que é a transpiração? Que instrumento adota para compor? Fales um pouco disso. A inspiração para mim surge de várias maneiras. Muitas vezes apanha-me a trabalhar, muitas vezes estou apenas a brincar no piano, na guitarra, ou mesmo no computador, a experimentar novos sons, sintetizadores, efeitos, e surge uma ideia de uma música. E nesse aspecto a inspiração é mais ativa, não é? É proativa. Outras vezes surge, estou no carro, estou a passear, estou mesmo até quase a adormecer ou num sonho, surge uma inspiração de uma melodia, de uma letra, de uma frase. Por isso aí ela não é tão proativa, ela aí surge assim, inesperadamente. Por isso é que eu digo que ela pode surgir de várias maneiras e de vários instrumentos e pode ter várias caras, por isso é sempre uma surpresa ou não escrever uma música, porque posso juntar um verso que escrevi num dia com um refrão que surgiu dois meses depois. Por isso a inspiração para mim é a minha melhor amiga e a minha inimiga, porque um dia posso escrever o melhor disco de sempre, como no outro pode não aparecer nada, claro. Sim, mas depois da ideia inicial, o que é preciso transpirar para chegar àquilo que nós podemos ouvir neste disco? Depois da ideia inicial é preciso pensar bem nos melhores instrumentos, na melhor abordagem a dar, isto musicalmente, tentar ao piano cantar a música, tentar à guitarra, tentar através do computador, que é a minha melhor ferramenta, ou o telemóvel, tentar ver qual é a melhor batida, ou melhor andamento para a música, será uma balada, será uma coisa mais mexida, porque nós é que damos a roupa à música e não o contrário. Mas muitas vezes a música também conduz-se a si mesma e ela é que pede o que nós devemos dar. Nesse aspecto a música tem poder sobre nós. Depois vem a letra, a questão da letra, que para mim é o mais importante e demora algum tempo a escrever. Tenho músicas que já demorei 3 meses ou 4, ou mesmo um ano ou dois, deixo-as de lado, é melhor não pegar porque só vou estragá-la. Por isso, nesse aspecto, eu tenho muito respeito em relação à música e às letras. Demora o tempo que for necessário, seja um ano ou dois, e este disco é mesmo o reflexo disso. Há músicas que estão ali que demorei 2 anos a escrever, 3 meses, ou até mesmo 5 minutos antes de entrar em estúdio. Por isso a música é que me conduz e só devo respeitar esse andamento. Perdoa-me se não vou, se demoro a voltar. Não tenho poderes, nem sou eterno, e quando não quero volto a errar. Nada mais te posso dar além de me entregar. E é tão bom, isso é tão bom. Mas se não falo, não ligo, oh, se não estou, nunca cuido. não sou um doutor, nem sei frases de amor, muito menos sei como te agradar. E nada mais te posso oferecer para além de me render. E é tão bom, isso é. Surge aqui o nome de Fred Ferreira associado à produção deste disco. Fred Ferreira, para os mais distraídos, lembrar aqui a conversa que tivemos com ele, posto de Buraco São Sistema, Orelha Negra, mais recentemente a par com músicos do outro lado do Atlântico, com Banda do Mar. O que é o dedo do Fred Ferreira e como é que ele surgiu neste projeto? O Fred Ferreira surgiu neste projeto e eu digo que foi uma salvação, porque já há muito tempo que tentávamos encontrar o melhor produtor para as minhas músicas, aquela pessoa que iria dar vida a todas as minhas composições, letras, melodias. No entanto, a procura não foi feliz, porque estávamos todos aí por caminhos que não nos satisfaziam, tanto a mim como à editora, e à família e aos meus amigos. Por isso, o Fred surgiu como a salvação. E apenas com a única exigência de que vamos tornar isto simples, o mais simples possível. O que interessa aqui é a tua voz, por isso vamos gravar, vamos ver onde é que a música nos leva, seja ao piano, seja à guitarra, e depois veremos o que adicionar, que elementos adicionar. Por isso, neste aspecto, por sendo simples, conseguimos fazer algo que nos orgulhássemos. E isto é o resultado. Não vale a pena inventar nem ter pozinhos mágicos, porque quanto mais simples, mais direto, o mais direto formos, mais depressa chegamos às pessoas e, claro, melhor ficarão as músicas. Tentei ver como é a pressa, deixou-me só. Quero mostrar quem sou. Esqueço o pior. Contava ver se o tempo me retém, mas sem perder os meus sentidos, não sei a cura para sobreviver. Ao certo pensei saber tudo, mas no fim, quando chego, apenas sei começar. Nunca soube continuar. Na vida sei que um dia vou poder dizer: eu não me quero. Apenas sei que magoar implica sempre alguém. Apenas sei começar. Nunca soube. apenas sei começar. Nunca soube continuar. Na vida sei que um dia vou poder dizer que eu não me perco. Apenas sei que magoar implica sempre alguém. Há pouco referia que alguns temas demoraram 3 meses a andar, enfim, a serem criados. O que gostaríamos de saber é, destes 11 temas, são todos contemporâneos para a gravação ou de algum modo são trabalhos que ia guardando na gaveta e que quando pensou então em gravar o disco foi procurar aqueles que, com quem se sentia melhor no momento? É, nós artistas temos sempre coisas guardadas na gaveta. O tamanho da gaveta é que pode variar, não é? Claro, depende da cabeça, depende do tamanho do baú, está em todo o lado, está no telemóvel, está no computador, esta é a nossa gaveta. Por isso, no meu caso, eu não fui exceção, fui buscar algumas coisas à gaveta, claro. No entanto, tentei dar prioridade a coisas mais recentes, porque de facto refletiam a pessoa que eu era agora, não é? não iria dar prioridade a músicas que escreviam lá atrás, até porque a voz era diferente, as letras eram diferentes, a abordagem à composição era diferente, por isso dei prioridade a músicas que escrevi mais recentemente, há 2 meses ou há 3 atrás. Apenas fui buscar uma música ou duas de há 1 ou 2, enquanto estava em Londres, e achei que faria sentido, porque já neste momento eu vejo quase como ciclos. Tenho, não sei se é também por causa do tempo, das estações, tenho alturas mais tristes, outras mais alegres, outras mais folk, outras mais de baladas. Por isso é que tive de buscar temas mais antigos para combinar com coisas alegres que fiz agora, coisas mais antigas para combinar com coisas mais tristes deste momento. Por isso foi tudo um pouco, mas como disse, principalmente foram coisas mais recentes, as quais eu fui buscar na gaveta, e por isso é que quis fazer assim, não é? Sou a pessoa que sou agora e não a que sou há 1 ano atrás, e eu reparo nisso a cada mês que passa, parece uma pessoa diferente e vejo o mundo de maneira diferente. E se demorasse mais tempo a fazer este disco, acho que estas 11 ou 12 músicas já não estariam, e estariam outras 11 ou outras 12. Perfeito, volta para bem dos meus medos. Preciso de ti nos meus dedos, de acordar-te sempre com segredos. Com um sorriso paravas o tempo, volta. Thank you. minuto. Só peço por mais um segundo. Volta só por um segundo. Sabe que quem estreia aqui na Boa Nova, que é o caso do Diogo, tem uma fase de desafios para passar. Está disponível para isso. Vamos então. Vamos a ele. São três. O primeiro é este. Imagino que vem tocar aqui ao Oliveira do Hospital. Eu, por acaso, não lhe perguntei se conhece a cidade. Só de nome. Então, pronto. Chega aqui, bem perto de Serra da Estrela, vem dar o seu concerto aqui ao Oliveira do Hospital. E nós, como somos generosos, dizemos-lhe: Diogo, traga consigo duas bandas ou dois autores nacionais com quem queira partilhar o palco. Quem é que o Diogo iria convidar? Isso é uma pergunta difícil, não é? Então espero pelas outras. Gosto tanta coisa e gosto tanta coisa. Eu traria comigo, olha, gostaria de trazer The Existence of Soul, Jimmy B e HMB. Vamos fazer disto mais uma canção. Leva-me a sério e ouve o que eu te disse no refrão. Eu não quero ser sempre o teu porto seguro, mas tenho a certeza que és o meu futuro. Como farei, direi, ser o teu predileto, partilhar contigo tudo no mesmo teto. Lamos risos que eu amo demais. Estou tão apanhado por ti que só me apetece pedir a mão aos teus pais. Viver alguns tipo anos 60, onde tudo era tão belo, virgem, simples, perfeito. Se estás apaixonada, não fiques parada, porque eu estou. Ambos nossos convidados por várias vezes aqui neste programa. Sim. Portanto, agora temos aqui um desafio diferente. Vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: ah, mas eu não preciso ter a colaboração no meu concerto de Diogo Pissarra. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Adoraria de abrir uma banda como a Zona Republic. Sempre foram uma grande inspiração. Same thing. Foram os teus convidados, pois não? Não, ainda não. Não, não sei porque faz a pergunta na negativa. Ainda não foram. Muito bem, muito bem. Muito bem, mas esteve bem também agora o Diogo. Agora o terceiro desafio. Vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, a um autor. E que chegam ao pé do Diogo. O Diogo gostaríamos muito que fizesse uma versão dessa tal banda ou desse autor para integrar um disco de tributo. Pois bem, quem é que no panorama nacional o Diogo gostaria de homenagear fazendo uma versão? Eu já homenageei uma pessoa que admiro imenso, que é o Pedro Brunhosa. Por isso essa já está feita e com muito orgulho e com muito prazer. Outra pessoa que eu gostaria de representar, escolheria talvez um fadista, como o Camané ou o Carlos do Carmo. Muito bem. Gostaria de pedir homenagear tanto a voz e também a cultura portuguesa que eles representam. Se fosse dia, se eu fosse um dia que eu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu fundo, se eu fosse um dia. Fosse tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia a respirar e tu perfume de ninguém. Se eu fosse um dia o teu. Nasceu assim, cresceu assim, chama-se fado. Uma resposta bastante eclética. Pois bem, como vê, esteve muito bem nos desafios que tínhamos previsto. Não foi senão de 5 segundos, como pensávamos. Agora, e porque estamos ao longo desta conversa, as pessoas foram ouvindo o seu disco, foram-se ambientando com aquele que é o seu primeiro trabalho. E ficamos, embora seja muito imberbe a pergunta, naturalmente que não podemos deixar de fazer. O que é que tem previsto daqui para a frente? Claro que vai agora ter concertos, vai mostrar este disco, mas qual é a sua visão para o que vai ser Diogo Pissarra em breve, dentro de um ano, dois, três? O que eu tenho preparado para um futuro mais próximo são concertos de apresentação deste disco, O Espelho. As primeiras datas já confirmadas é 30 de Abril no Armazém F em Lisboa, uhum. E 1 de Maio no Porto, no Art Club. É quase estamos a fechar mais datas, estamos a tentar ir a semanas académicas. No fundo é tentar ir aos sítios certos para apresentar este disco e a minha música. É um pouco injusto ter lançado nesta altura, porque já estão imensos cartazes fechados e imensos teatros também completos, com a agenda completa. No entanto, eu não vou desistir e espero percorrer Portugal de norte a sul e poder mostrar às pessoas que me apoiaram e me seguiram, e até mesmo às que não me conhecem, este meu lado e esta minha faceta. Por isso, o meu objetivo mais próximo é esse, é mostrar o disco Espelho e também revelar-me como um artista de palco, de banda, e nesse aspecto espero surpreender as pessoas, porque talvez esperam um Diogo mais intimista, mais baladeiro. No entanto, estou a preparar com a minha banda um espetáculo mais intenso. O mais longínquo, adoraria entrar no panorama internacional, quem sabe com música portuguesa, quem sabe com música inglesa. Ainda não está nada previsto, nem nada feito. Tenho apenas ideias e espero nesse aspecto ter sucesso, ou ter um pouco de sucesso, por mais pequeno que seja. Sempre foi esse o meu desejo, não só tocar as pessoas portuguesas, mas também tocar as pessoas lá fora e que também me apoiam e que merecem também perceber a minha música, e por isso nesse aspecto faria música em inglês, para poder compensar todo o apoio que me dão fora do país. Por isso seriam esses os meus objetivos. Não tenciono sonhar muito alto, tenciono apenas trabalhar e ser reconhecido por esse esforço e por esse trabalho. Se o amor nos deixar, a terra desabar, e o tempo nos mudar, irei estar sempre aqui. A chama se apagar, se a idade não perdoar, quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui. Se tu pensas em mim como penso em ti, temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez. Se tu dizes que sim, sei por onde seguir. Que esperamos para querer voltar a ser só tu e eu. Se o brilho acabar e um dia for demais para dar, olhar não se cruzar, ficarei por aqui. Mas o amor já nos deixou e o mundo desabou. Mas o tempo não mudou o que foste para mim. Se tu pensas em mim como penso em mim, ser só tu e eu. Só tu e eu. Só tu e eu. Só tu e eu. Pois que assim seja. E que os concertos ao vivo permitam uma coisa, que é este tu e eu, que tem tido a visibilidade, que sabe, né, por via da televisão, consigam associar à música um nome e uma cara, que é às vezes o defeito que têm as novelas, não é? E que consigam perceber que Diogo Pissarra está aí para cantar não só tu e eu, mas tudo o resto. Ainda há pouco tempo tive uma conversa sobre isso, de que é sempre injusto começar uma carreira quando existe já uma música na novela ou na rádio. As pessoas conhecem a música, mas ainda não conhecem o artista. Uhum. E por isso, nesse aspecto, eu e a editora estamos a trabalhar para que associem a cara Diogo à música Tu e Eu e associem Diogo à música portuguesa. Diogo, foi um prazer falar consigo. Estamos muito gratos pela conversa que teve. E seguramente fica já marcado. Só lhe falta pôr a data, mas nada. Iremos falar mais vezes à espera desse segundo trabalho que há de estar aí. E todos aqueles concertos que possa ter aqui na nossa zona. Um abraço, tio. Um grande abraço, muito obrigado por esta entrevista. Um bom trabalho. Olha para mim e diz-me o que tu vês. Diz-me quem tu vês. Não quem tu queres ver. Serei para ti o que querias ter, que sonhavas ter. Mas isso não sou eu. Ontem era um corpo, mas agora dás-me valor. Se olhares para mim, verás que eu só quero ser alguém que te conquiste sem segredos ou receios. Quero que tudo, que seja tudo verdadeiro. Verdadeiro. Olha para ti e diz-me quem tu vês. Diz-me quem tu és. Não como dizem ser, nem como querem ver. O que sei de nós saberá melhor. Faz o teu caminho, não o meu. Quero ser alguém que te conquiste sem segredos ou receios. Quero que tudo, que seja tudo verdadeiro. Segredos ou receios. Oh, quero que tudo, que seja tudo verdadeiro.